Thank you. balança o samba. Com com com com com pi tu pi ding ding dong dong dong dong dong pi tu pi ti ti ti ti ti dong dong dong ti ti. Here I go, watch me go. Here I go, watch us go. So dance a samba, so dance a samba. Vai vai vai vai vai. So dance a samba, so dance a samba. So dance a samba, so dance a samba, vai vai vai vai vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. Jealousy, you twister, crazy mice. Mine no say, me come say, you calypso, cha cha cha cha. So dance a samba, so dance a samba, vai vai vai vai vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. Yes, Thank you. Música.